Agora eu vou ter que passar rapidinho para a igreja aqui. Tá ok? Então essa mensagem agora é a mesma coisa do conhecimento imaginativo, informativo, conhecimento iluminativo. Agora é para a igreja Projeto Adoradores. Como o povo de Deus nesse lugar. Deus também quer que a igreja experimente isso. Do conhecimento imaginativo para o conhecimento informativo e até o conhecimento iluminativo em algumas áreas. A primeira delas está lá em Gênesis capítulo 16. Deus falou nitidamente ao meu coração. Nitidamente ao meu coração. Na minha mente, os pensamentos não fugiam. Estavam sendo concatenados, preparados. Tinha que ser Deus. Gênesis 16. Vocês se lembram quando Agar fugiu da presença de Sara? Gênesis 16. Então, três coisas também que tem a ver com a igreja nesse processo de conhecimento imaginativo, informativo e iluminativo. Gênesis 16. Diz assim que quando Agar, ela foi expulsa da presença de Abraão e Sara por causa do ciúme de Sara. 16, a partir do versículo 11, diz assim, 16, 11, Gênesis, disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Agora vem. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Tu és Deus que vê. Pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer Lahai Roi. Está entre Cades e Berede. É isso aqui, gente. Deus quer que a igreja, Projeto Adoradores, passe do conhecimento imaginativo, informativo e iluminativo, tenha uma revelação e que possa ver aquele que a vê como igreja. No meio da aflição, no meio da rejeição, muitos têm a tendência de desprezar o dia dos pequenos começos, no meio da luta, da dificuldade, no meio da tribulação, no meio da angústia. É importante que a igreja tenha aquela iluminação, aquela revelação, e passe a enxergar, a ver aquele que a vê. Aquele que a vê. O Senhor vê. Igreja preciosa. Igreja com a visão. Igreja com o chamado. Igreja com uma unção. Igreja com um propósito. Igreja Projeto Adoradores. A iluminação e a revelação para que nós vejamos aquele que nos vê. Aquele que está de olho na gente. Aquele que nos tem como a menina dos seus olhos. E a palavra de Deus nos diz que quando Paulo, Saulo de Tarso, perseguia os cristãos, Jesus apareceu e disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? No meio da angústia, da tribulação, da aflição, a melhor coisa que nós temos que fazer é ver pela fé aquele que nos vê, aquele que nos vê. A segunda coisa, está lá em Atos capítulo 7, que tem a ver com essa primeira. Atos capítulo 7. E eu creio que isso tem a ver com a igreja Projeto Adoradores. Diz aqui, nos últimos versículos desse capítulo, quando Estevão estava para ser apedrejado até a morte. Olha aqui, versículo 54, Atos capítulo 7. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, presta atenção, gente. Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Agora vem, verso 56. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Igreja Projeto Adoradores, é importante que em meio à oposição, em meio aos desafios, que a igreja passe do conhecimento imaginativo, informativo e chegue à iluminação e ao conhecimento baseado na revelação do Espírito Santo, que em meio a todos os desafios, em meio a toda oposição, Jesus, o céu se movimenta. A palavra de Deus diz que Jesus se assentou à destra do Pai. Ele ressuscitou e ele foi assunto aos céus e se assentou à destra do Pai, não é verdade? Mas aqui fala que Estevão, cheio do Espírito Santo, ele olhou, viu o céu aberto, mas ele viu Jesus em pé. Igreja, projeto, adoradores, veja Jesus em pé. Em pé, o que que isso significa? Ele está atento, ele está vendo, mas ele está em prontidão, está pronto para receber. Às vezes a gente tem a visão da autoridade que nós temos com Jesus assentado à direita do Pai. E o Pai o coroou, o rei de Israel, aleluia. Mas aqui diz que Jesus estava de pé. Quando Estevão estava sofrendo martírio, Jesus se levantou. Em meio ao martírio, eu creio piamente que essa igreja tem uma unção para falar a verdade em amor com autoridade nesse lugar. Amém. E toda vez que se fala a verdade em amor com autoridade, a Bíblia diz que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo sofrerão perseguição. Então vem desafio, vem oposição, vem perseguição, vem lutas, vem isso, vem aquilo, mas que a igreja possa ter aquele conhecimento iluminativo e ver Jesus em prontidão, em pé, participando, atento, vibrando, pronto. Agora tem mais uma, ó. Gente, isso é palavra de Deus. Isso é palavra de Deus. Em João capítulo 20. E eu vou terminar com isso. Na mesma linha de Agar, vê aquele que vê. Na mesma linha de Estevão, o conhecimento iluminativo de Jesus em pé, em prontidão. João capítulo 20. E eu quero que vocês prestem atenção. Todo mundo que faz parte desse ministério, abençoado. Olha aqui. A partir do versículo 11. João 20, 11. E aqui eu termino a minha fala aqui. 20, 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, diz-me onde puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, quer dizer mestre. Igreja, projeto adoradores. Presta atenção aqui, gente. Maria foi lá para o túmulo de Jesus. Ela olhou lá dentro, tudo que ela viu, o túmulo, a porta do túmulo, a rocha estava removida, e estava lá onde eles colocaram um negocinho mais saliente, saindo do chão, e tinha um anjo assentado na cabeceira, supostamente sentado assim, numa boa, e tinha um outro nos pés, onde estavam os pés de Jesus, estava lá sentado, um na cabeceira e o outro do outro lado, os dois anjos. Maria chegou no túmulo e olhou lá dentro, e ela estava chorando, amava Jesus, Jesus havia morrido, estava lá olhando, cadê o corpo do meu Senhor? Os anjos, olhando para Maria, falaram: Maria, por que você chora? Eu sempre li essa passagem, sabe como? Os anjos querendo dar um conforto para Maria, mas quando o conhecimento iluminativo, quando o Espírito Santo derramou luz nas minhas trevas. Sabe o que aconteceu ali? Os anjos estavam sentados aqui. Maria estava aqui. Pastor Sóstenes, faz favor, fica atrás de mim. Ele representa Jesus. Maria estava aqui. A Bíblia diz que Jesus estava atrás de Maria. Os anjos estavam aqui. Um sentado ali. Maria aqui, chorando. Os anjos não estavam querendo dar uma palavra de conforto para Maria. Os anjos levantaram e disseram: Maria, Por que você está chorando? Você não consegue ver o que nós estamos vendo, Maria? Você não está vendo quem está atrás de você? Quem está atrás de você é aquele que venceu a morte, é o Cristo ressurreto, é aquele que tem todo o poder, Maria. Maria virou, é o jardineiro. Jesus falou, Maria. Ela então disse, Rabone. Ele disse, Rabone, mestre. Queridos, a coisa mais importante para a gente hoje é nós darmos uma olhadinha como igreja, por trás dos ombros, e ver que quem está protegendo, levanta aí, varão. Levanta, quem está por conta da igreja, quem está guarnecendo e garantindo a igreja, é o Cristo ressurreto, aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, finança é fichinha. Qualquer coisa é fichinha, quando a gente consegue crer de fato e ver aquele que nos vê, quando a gente tem o conhecimento iluminativo de que quem é o Senhor da igreja é aquele que estava por trás de Maria, os anjos, gente, nós temos que ter visão de anjo, nós temos que ter uma visão angelical, como os anjos vêm nas regiões celestes. Quem está atrás de você, querido, querida, quem está atrás da igreja, projeto Adoradores, não é o pastor Sóstenes, pastor Azaf Borba, não é nada, é o Cristo ressurreto, Senhor da igreja. Então, por que choras?